Olhou de volta para a avenida. Viu cinco ou seis mulheres também no asfalto. Elas eram acudidas pelos organizadores e por algumas das baianas que tinham desistido da coreografia. Ana agora estava aos prantos, totalmente descontrolada. Vampiros! Não conseguiu avisar ninguém. Tinha que falar para Amaro ou para Shen. Mas e o seu bebê? Outra contração, tão dolorida que a mulher dobrou-se, quase caindo desequilibrada. A imagem do refeitório veio à sua mente. Voltou a correr, só pensava no bebê. Tinha de protegê-lo. Correndo, os olhos turvos com as lágrimas. Para onde ir? Onde estava Lucas? Ele prometera vir a São Vítor para o carnaval, mas não viera. Estava no acampamento de Vila Lobos. Estava longe. Seu homem estava longe. Teria que se defender sozinha. Podia correr para casa. Lá tinha uma arma, uma pistola com balas banhadas em prata. Já tinha direcionado os passos para sua residência quando a imagem voltou. O refeitório seria seguro para seu bebê. Os vampiros não conseguiriam entrar lá. Não sabia bem o porquê, mas seus passos já tinham tomado a direção do galpão refeitório. Tinha que ir para lá. Sabia que lá estaria a salvo. Bira agarrou o walkie-talkie e gritava pedindo ajuda. Seu parceiro de vigília, Alessandro, estava com o fuzil enfiado na fenda aberta e suando frio. Tinham tantos vampiros lá fora e sabia que eles viriam direto, secos, para cima das torres de vigia. Tatu, aqui é o Bira, cara. A floresta está empesteada de vampiros. Entre em contato com o Truta lá da Barreira do Inferno e peça ajuda imediatamente. Se a luz do Tupã não queimar os miseráveis, estamos lascados, porque é bicho pra cacete. Entendido, Bira. Falo com o Barreiro do Inferno e te respondo com o tempo aproximado para Tupã queimar os vermes. Fica de olhos nesses desgraçados. Entendido, Tatu. Avisa todo mundo lá na vila para esconder o rabo debaixo da cama. Tem vampiro pra caramba. Pode ser que um ou outro vaze o muro. Só dei o alarme de três. Me responde antes de ter que acender o de seis. Entendido, respondeu Tatu, encerrando a comunicação. Bira colocou o walkie-talkie no suporte do cinto e destravou seu rifle. Olhou para Alessandro. O rapaz tremia feito vara verde. Nunca tinha enfrentado os vampiros antes. Calma, guri. Se eu fosse você, eu relaxava. Antes desses desgraçados tentarem qualquer coisa, Tupã vai riscar o céu com aquela luz maravilhosa. Trouxe seus óculos de sol? Alessandro meneou negativamente a cabeça. Relaxa, rapaz, relaxa. Pode até soltar o fuzil e sentar. Estou falando sério, disse o homem mais experiente enquanto enrolava sua corrente de São Jorge no cano de descarga do rifle e o enfiava pela janelinha da vigia. Se é para relaxar, por que você não colocou um santinho no seu rifle? Bira lançou um olhar de lado para Alessandro, empunhou a arma com maior firmeza e fez mira nas brasas vermelhas distantes, cerca de 300 metros. Não ouvimos os rojões por causa dos fogos, Shen, explicou o líder dos soldados, Matias. O oriental olhou para o amigo de traços indígenas e aqueceu. Avise pela frequência de walkie-talkie o máximo de soldados possível. Vou correr até a avenida para dar o anúncio. Queria ter um jeito de fazer isso sem causar pânico, mas vai ser impossível. E o CLBI? O Tatu está tentando falar com Franjinha, mas até agora não teve resposta. Ele disse que o rádio está em ordem. É algum problema no CLBI? Meu Deus, murmurou Matias, realmente abalado. Isso é hora para dar pepino? Eu vou correr, tomara que tenhamos tempo para nos preparar. Bosta, gritou Bira, vendo a primeira leva de brasas vermelhas deixar as árvores e começar a corrida pelo areião. O homem tirou o walkie-talkie da cintura e pressionou o comunicador. Tatu, onde está o Tupã, velho? Os bandidos estão vindo. Repito, os bandidos estão vindo. Manda bala nos bandidos, Ernestão. Senta o dedo. A Barreira do Inferno não responde, irmão. Vou continuar tentando falar com os caras até a morte. Desce o cacete nos vampiros. Quando você menos esperar, a luz do sol vai estar brilhando sobre sua cabeça. Bira largou o walkie-talkie no chão. Merda, merda, gritou Alessandro. O velho tirou o rifle da portinhola aberta e apanhou um rojão de seis tiros no saco de estopa. Engatinhou até o fogareiro aceso e derrubou o bule de café para o lado. Colocou o estopim próximo às brasas e viu as chispas escaparem quando foi aceso. Correu de volta à portinhola e colocou o rojão para fora. O artefato explodiu e o som dos seis rojões estourando no céu deram o alarme para a vila. Os vampiros estavam atacando. No acampamento Vila Lobos, os guerreiros preparavam-se para o confronto imediato. Graças às patrulhas e vigias colocadas em pontos estratégicos ao redor do acampamento, o exército de vampiros foi avistado cerca de 3 quilômetros antes de chegar às imediações. Um grupamento de feras da noite foi avistado quando marchavam sobre a Ponte dos Remédios, sobre o rio Tietê, e um segundo e volumoso destacamento foi visto saindo pela boca da estação Vila Madalena. Os vigias deram o informe por rádio e acompanharam a movimentação. Em questão de meia hora, ficou clara a intenção dos malditos. Estavam vindo para o grande acampamento do parque. Lucas prendeu sua capa vermelha com os dragonetes da couraça de prata. Sabia que Tupã acabaria com todos eles antes que chegassem aos portões do Vila-Lobos, mas seria presunção demais sequer preparar-se para a batalha. Vicente cuspiu nas luvas de couro e levou a mão direita ao cabo da espada. Estava ansioso. Fazia meses que não tinha uma boa briga. Iria despedaçar os vermes noturnos quando estivessem próximos. Colocou a touca de malha de prata e subiu em seu cavalo. Alguma coisa lhe dizia que a briga daquela noite seria das boas. Bento Augusto e Bento Edgar, que há semanas tinham retornado do sul do Brasil, vistoriavam a preparação dos bentos novatos, vindos de Nova Prudente e da região de Belo Horizonte. Juntos, reforçavam Vila-Lobos em mais 24 espadas. Todos já tinham tido experiência em combate, contudo, nada semelhante ao que se aproximava. Contavam com a providencial interferência de Tupã, mas cautela nunca era demais quando aqueles seres rondavam por perto. Outro reforço importante que oportunamente estava à mão era o arsenal recuperado pelo grupo do motoqueiro Adriano. Ele e seus soldados de Nova Luz tinham trazido para a Vila-Lobos, justamente no decorrer da última semana, toneladas de equipamento militar recuperado. Desde lança-foguetes a moderníssimas metralhadoras, que, por conta das tecnologias de radiotransmissão incrustadas em seus sistemas, tinham sido literalmente abandonadas. Somente depois da Noite dos Milagres essas armas voltaram a ter alguma valia. Amintas e Marcela trocaram um olhar demorado. O Bento veterano chegou perto da novata, ambos montados em seus cavalos. Cuidado, garota, esses bichos não são brincadeira. Você vai perder a vontade de seu corpo e vai virar uma máquina de picar vampiros, mas pelo amor de Deus, não morra. Já me bati com esses vampiros antes, Amintas, e fiquei inteira para contar a história. Deixa comigo. Eu sei que tu é uma cabrona valente, mas não queira ser a heroína dessa vez. Fique perto de mim que tudo vai acabar bem. Marcela abriu um sorriso largo e aqueceu. Tirou sua espada prateada da bainha e ergueu para o céu. Você fica perto de mim, Amintas. Eu cuido de você. Pode deixar. Bento Rogério verificava sua espada. Estava pronto para o combate. Talvez conseguisse entrar para o grande livro dos recordes dos Bentos essa noite. Se Tupã deixasse sobrar algum vampiro, ele não deixaria nenhum passar. Um pouco de exercício para rememorar seus tempos de campeão não seria nada mal. O soldado Carlos e Alicate preparavam a munição das duas metralhadoras deita-cornos instaladas na alta torre de concreto que ficava no meio do parque. Caso algum maldito escapasse do fogo do céu, as metralhadoras colocariam os filhos da mãe para correr. Ana tinha chegado primeiro ao refeitório. Escondeu-se, insana, como se não tivesse controle de sua vontade e de seus pensamentos. Entrou debaixo de uma das grandes mesas do ambiente, decidida a aguardar ali até poder controlar-se e correr para sua casa. A barriga contraiu mais uma vez. Uma dor lancinante cruzou todo o seu abdômen, enquanto sentia a pele sobre o útero ficar dura como pedra. Queria um Buscopan, mas não tinha. As lágrimas ainda caíam de seu rosto. Surpresa, a médica viu mais duas gestantes irromperem galpão adentro, gritando e chorando alto. Como elas estavam apavoradas. Ana fez um sinal e elas vieram se esconder ao seu lado. Não passou um minuto e mais quatro gestantes entraram e se juntaram a elas. Todas queixavam-se de dores fortes no abdômen. Mais uma grávida entrou no galpão refeitório. Ana reconheceu Fernanda, sua paciente atendida outro dia, a que lhe chamara Diana Olívia Palito. As mulheres se abraçavam e choravam juntas, em visível e inusitado descontrole. Janete esgueirou-se entre as macas que acomodavam os adormecidos no subsolo do Hospital Geral de São Vítor, até encontrar seu parceiro. Orlando estava com os olhos cerrados. Janete tocou o peito do amigo com suas unhas escuras. Orlando, Orlando! O rapaz vampiro abriu os olhos e viu Janete sorridente com o walkie-talkie na mão. Que? Eles vieram. Temos a cobertura para sair daqui. Orlando levantou-se de pronto. O que você ouviu? Ouvi que tem milhares de irmãos do lado de fora vindo para cima do muro deles e que um tal de Tupã não vai poder ajudar. Tupã é aquela tripa de sol que eles mandam para cima de nós. O que a estrategista Mor sugere? Passar sebo nas canelas? Apesar de eu estar escondida nesse pulgueiro há tanto tempo, não é do meu feitio fugir de humanos. Vamos aproveitar para arrebentar. Podemos ajudar a invasão de São Vítor e, de quebra, levar um monte desses adormecidos embora. Orlando arqueou as sobrancelhas. Lembra da conversa que ouvimos pelo rádio? Qual delas, Janete? Ouvimos tantas? Aqui em cima do hospital. Tem as metralhadoras, entendeu o vampiro. Janete e Orlando nus caminharam encurvados entre as macas. A vampira fez seus olhos arderem para que pudesse enxergar na escuridão. Encontrou a escadaria e acenou para Orlando, mostrando ao amigo a entrada e um sorriso maligno. Franjinha, Everton e Tânia estavam desesperados. Tinham ouvido pelo rádio o nome de ao menos 30 fortificações. Primeiro eram as vozes excitadas, carregadas de urgência, pedindo que Tupã fosse ativado e conduzido para seus muros. Agora a melodia tinha subido um tom, ficando mais aguda e penetrante. Franjinha olhava para a tela e via a mancha azul avançar e cobrir parte do muro do CLBI. Na tela principal também era mostrada a contagem regressiva para a chegada do raio de sol de Tupã. Seus amigos soldados teriam de resistir só mais 2 minutos. O satélite buscava uma órbita segura e depois abria os painéis defletores e mandaria os raios solares condensados em direção ao Rio Grande do Norte, queimando todos aqueles vampiros desgraçados. Enquanto a contagem regressiva descia, aquele filme exibido no painel central era completado por uma trilha sonora angustiante. Franjinha, pelo amor de Jesus Cristo, mande Tupã para cá. Estamos sendo atacados. Os vampiros já cruzaram os muros de esperança, pedia a voz urgente do soldado, entremeada por disparos de armas de fogo. CLBI, CLBI, aqui é Tatu de São Vítor. Estamos sendo atacados. Caralho, CLBI, responda. Franjinha passou a mão no cabelo. Tânia, anote o nome de todas as cidades sob ataque. Vamos queimar sobre a barreira do inferno e depois vamos atender tantos quantos forem possíveis. Crie uma ordem de prioridade. Se não conseguir discernir prioridade nos chamados, crie uma ordem por chegada de pedido de socorro. Não vamos deixar ninguém na mão.